Eu sei, até parece que o Senhor te esqueceu. Em meio à dor e se pergunta onde está Deus. Por tantos medos parece que é o teu fim e que não vai conseguir. E toda noite a tristeza vem, o sofrimento dói na alma sim. Mas o socorro do céu nunca falha e diz: meu filho, sou teu socorro bem presente na aflição. E tua vida está segura em minhas mãos. Não tenha medo, seja forte, eu estou com você. Meu filho, esse processo está doendo, não, eu sei. Mas não esqueça que te amo, não te deixei. Os meus caminhos na tua vida são mais altos que os seus. Porque Ele é o teu socorro e Ele estará contigo em todos os momentos. Descansa o coração, confia nele. Sei, até parece que o Senhor te esqueceu. Em meio à dor e se pergunta onde está Deus. Por tantos medos parece que é o teu fim e que não vai conseguir. E toda noite a tristeza vem, o sofrimento dói na alma assim. Mas o socorro do Senhor são mais altos que os seus. Eles são maiores, são maiores, são melhores. Eu creio nisso. Oh, oh, oh, oh. Eu sei.